lutas que passei não se comparam ao que Jesus sofreu. Morreu na cruz pra me salvar, me resgatou, e aquela dor imensa ele suportou. Passou humilhações terríveis, porque ele me amou, porque ele me amou. E comecei a imaginar quem mais poderia me amar assim pra morrer em meu lugar. Levou todas as dores e todas as lutas que passei não se comparam ao que Jesus sofreu. Morreu na cruz pra me salvar, me resgatou, e aquela dor imensa ele suportou. Passou um